Pedrinho. Olha só o remelejo, mexe a cabeça e um brinho. Olha só o remelejo. É na dancinha do esqueleto, todo mundo vai tremendo. E vai tremendo, e vai tremendo, e vai tremendo, tremendo, tremendo. É na dancinha do esqueleto, todo mundo vai tremendo. E vai tremendo, e vai tremendo, e vai tremendo, tremendo, tremendo. DJ Betinho Isabelense. DJ Alessandro Isabelense, o melhor da produção. Ela balança o esqueleto, vem dançando desse jeito. Ela balança o esqueleto, vem dançando desse jeito. Dessa morena, dessa lourinha, dessa morena, dessa lourinha. Agora treme que treme que treme, é boladinha. Treme que treme que treme, é boladinha. Ela balança o corpo todo, me deixando desse jeito. Mexe a cabeça, mexe o ombrinho. Olha só o remelejo. Mexe a cabeça e o ombrinho. Olha só o remelejo. É na dancinha do esqueleto, todo mundo vai tremendo. E vai tremendo, e vai tremendo, e vai tremendo, tremendo, tremendo. É na dancinha